6. Machados Vermelhos da Fronteira. Conan não se aprofundou muito na floresta. A algumas centenas de metros do rio mudou seu curso enviesado e correu paralelo a ele. Baltos reconheceu uma determinação severa para não se afastarem demais do rio que teriam de cruzar se quisessem avisar os homens no forte. Atrás deles escutaram os gritos de seus perseguidores. O aquiloniano acreditava que os pictos haviam atingido a clareira onde os corpos jaziam mutilados. Então, outros rugidos pareciam indicar que os selvagens estavam se embrenhando nas matas em perseguição. A dupla tinha deixado uma trilha que qualquer picto seguiria. Conan aumentou a velocidade e Baltos apertou firme os dentes e manteve-se nos calcanhares dele, apesar de sentir que a cada instante poderia colapsar. Parecia fazer séculos desde a última vez que tinha comido. Manteve-se em movimento mais por força de vontade do que por qualquer outra coisa. Seu sangue estava correndo com tanta fúria em seus tímpanos que sequer ficou ciente quando os gritos morreram atrás de si. Conan deteve-se de repente. Baltos inclinou-se contra uma árvore e ofegou. — Eles desistiram! — grunhiu Conan carrancudo. — Estão nos espreitando! — falou Baltos sem fôlego. Conan balançou a cabeça. — Numa caçada curta como essa, eles gritariam a cada passo do caminho. — Não! Voltaram atrás. Pensei ter escutado alguém gritando atrás deles alguns segundos antes de o barulho começar a diminuir. Eles foram reconvocados. E isso é bom para nós, mas muito ruim para os homens no forte. Significa que os guerreiros estão sendo reunidos na selva para o ataque. Aqueles homens com quem topamos eram guerreiros de uma tribo abaixo do rio. Estavam, sem dúvida, indo para Guauela para se juntarem ao assalto contra o forte. Maldição, estamos mais longe do que nunca agora. Temos de cruzar esse rio. Virando para o leste, ele passou com pressa pela mata sem qualquer tentativa de se ocultar. Baltos o seguiu pela primeira vez sentindo pontadas de laceração em seu peito e ombro onde os dentes selvagens do picto o feriram. Ele estava atravessando os arbustos grossos que se articulavam à margem quando Conan o puxou para trás. Então escutou um borrifo de água ritmado e, espiando pelas folhagens, viu uma canoa descendo o rio, seu único ocupante remando firme contra a correnteza. Era um picto fortemente constituído, com uma pena branca de garça real enfiada em uma bandana cor de cobre que prendia sua juba quadrada. — Este é um homem de Guauela — murmurou Conan. — Emissário de Zogar. A pluma branca mostra isso. Ele carregou um aviso de paz às tribos por todo o rio e agora está retornando para ocupar seu posto na matança. O embaixador solitário estava agora quase paralelo ao lugar em que eles se escondiam e, de repente, Baltos quase pulou para fora da própria pele. Os guturais gritos ásperos de um picto soaram em seus ouvidos. Então, percebeu que Conan era quem havia chamado o remador na própria língua dele. O homem parou, esquadrinhou os arbustos e disse algo de volta. Lançou um olhar assustado por sobre o rio, curvou-se e enviou a canoa direto para a margem ocidental. Sem entender, Baltos viu Conan tirar de sua mão o arco que ele apanhara na clareira e encaixar uma flecha. O picto havia trazido a canoa até próximo da margem, e olhando para os arbustos disse alguma coisa. Sua resposta veio na vibração da corda do arco e no vôo reto da flecha que afundou até as penas em sua testa larga. Com um ofego sufocado, ele caiu para o lado e rolou para a água rasa. Num instante, Conan desceu da margem e pulou na água para agarrar a canoa à deriva. Baltos o seguiu e, um pouco atordoado, arrastou-se para dentro da canoa. Conan pulou para dentro, pegou o remo e rápido impulsionou a embarcação em direção à margem oriental. Baltos notou com admiração invejosa o movimento da musculatura poderosa sob a pele queimada de sol. O Cimério parecia um homem feito de ferro, que não sabia o que era fadiga. — O que você disse ao picto? — perguntou Baltos. — Disse para encostar que na margem havia um batedor branco da floresta que estava querendo atirar nele. — Isso não me parece justo — objetou Baltos. — Ele pensou que fosse um amigo falando consigo? Você imitou um picto com perfeição. — Precisamos deste bote — grunhiu Conan sem pausar seus esforços. — Era a única forma de atraí-lo à margem. O que é pior, Trair um picto que adoraria nos depenar vivos, ou trair os homens do outro lado do rio cujas vidas dependem de nossa chegada? Balthus ponderou sobre aquela delicada questão ética por um momento, depois deu de ombros e perguntou: A que distância estamos do forte? Conan apontou para um afluente que corria do leste para o Rio Negro, algumas centenas de metros abaixo deles. Aquele é o afluente do sul. Sua boca fica 10 milhas do forte. É a fronteira sul de Conajohara. Milhas de largos pântanos ao sul daqui. Não há perigo de uma invasão vinda deste ponto. 9 milhas acima do forte, o afluente do norte constitui a outra fronteira. Pântanos além daquele ponto também. Por isso um ataque terá que vir do oeste através do Rio Negro. Conajohara é como uma lança com uma ponta de 19 milhas de largura enfiada dentro da imensidão picta. Por que não mantemos a canoa e vamos pela água? Porque considerando a correnteza que teremos de enfrentar e as curvas do rio, iremos mais rápido a pé. Fora isso, lembre-se de que Gualela fica ao sul do forte. Se os pictos estiverem cruzando o rio, daremos de cara com eles. O crepúsculo estava chegando quando pisaram na orla oriental. Sem pausar, Conan rumou para o norte num ritmo que fez as pernas tenazes de Balthus doerem. Valanos queria um forte construído nas bocas dos afluentes norte e sul, grunhiu o Cimério. Assim o rio poderia ser patrulhado constantemente. Mas o governador não faria isso. Aqueles imbecis de barriga flácida sentados em almofadas de veludo com garotas peladas de joelhos oferecendo-lhes vinho gelado. Conheço essa raça. Eles não conseguem ver além das paredes de seu palácio. Diplomacia! Inferno! Eles lutariam contra os pictos com teorias de expansão territorial. Valanos e homens como ele têm de obedecer às ordens de um grupo de tolos amaldiçoados. Jamais obterão mais terras pictas, não mais do que puderam reconstruir Venarium. Vai chegar a hora em que verão os bárbaros infestando as muralhas das cidades ao leste. Uma semana antes, Balthus teria dado risada diante daquela disparatada sugestão. Agora nem sequer respondeu. Tinha visto a ferocidade inconquistável dos homens que viviam além das fronteiras. Ele estremeceu, jogando olhares para o taciturno rio, só visível através dos arbustos, nos arcos das árvores que se amontoavam próximas às margens. Continuava imaginando que os pictos poderiam ter cruzado o rio e estar preparando uma emboscada entre eles e o forte. Escurecia rápido. Um leve som à frente deles disparou seu coração, e a espada de Conan reluziu no ar. Ele a abaixou quando um cão, uma grande besta, magra e com cicatrizes, saiu dos arbustos e ficou encarando a dupla. Este cão pertencia a um colono que tentou construir sua cabana na margem do rio, algumas milhas ao sul do forte, rosnou Conan. Os pictos se esgueiraram e o mataram, claro, e queimaram a cabana. Encontramos seu corpo entre as brasas e o cão deitado, desmaiado entre 3 pictos que tinha matado. Ele quase foi cortado em pedaços. O levamos ao forte e cuidamos de suas feridas, mas após ter se recuperado, retornou às matas e tornou-se selvagem. Como é, matador? Está caçando os homens que acabaram com seu dono? A cabeça grossa pendeu de um lado para o outro e os olhos brilharam verdejantes. Ele não rosnou ou latiu. Silencioso como um fantasma, deslizou para detrás deles. Deixe-o vir, murmurou Conan. Ele pode cheirar os demônios antes que os vejamos. Balthus sorriu e estendeu a mão para acariciar a cabeça do animal. Os lábios se retraíram de forma involuntária para exibir as presas reluzentes. Então a grande besta inclinou a cabeça com timidez e o rabo moveu-se com incerteza e irregular, como se seu dono quase tivesse se esquecido das emoções de amizade. Balthus mentalmente comparou aquele grande corpo magro com os cães gordos e elegantes caindo com voracidade uns sobre os outros no canil do jardim de seu pai. Ele suspirou. A fronteira não era menos cruel para bestas do que era para homens. Aquele cão quase esquecera o significado de gentileza e afabilidade. Matador deslizou para frente e Conan deixou que ele tomasse a liderança. A última tintura do crepúsculo havia desaparecido nas trevas. As milhas ficavam para trás ante seus firmes pés. Matador parecia não ter voz. De repente, ele parou tenso, as orelhas erguidas. Um instante depois, Os homens escutaram um grito demoníaco rio acima à frente deles, débil como um suspiro. Conan praguejou como louco. Eles atacaram o forte! Chegamos tarde demais! Vamos! Ele aumentou a velocidade, confiando no cão para rastrear emboscadas à frente. Em uma enchente de tensa excitação, Baltus esqueceu-se de sua fome e exaustão. Os gritos ficavam mais altos à medida que avançavam, e acima da gritaria infernal, podiam escutar as vozes profundas dos soldados. Tal como Baltus temia, eles investiriam contra os selvagens que pareciam estar uivando na frente deles. Conan afastou-se do rio em um amplo semicírculo que os levou até uma baixa colina da qual podiam olhar por cima da floresta. Viram o forte iluminado com tochas enfiadas nos parapeitos das longas estacas. Elas lançavam uma luminosidade incerta sobre a clareira. E naquela luz, viram multidões de figuras nuas e pintadas ao longo da franja da clareira. O rio estava repleto de canoas. Os pictos haviam cercado o forte por completo. Uma chuva incessante de flechas caía contra a paliçada, vinda da floresta e do rio. A forte vibração das cordas dos arcos era mais alta que os uivos. Como lobos, várias centenas de guerreiros nus com machados nas mãos saíram debaixo das árvores e investiram contra o portão leste. Estavam a 150 jardas de seu objetivo quando uma intimidante explosão de flechas vinda do forte espalhou cadáveres pelo chão e enviou os sobreviventes correndo de volta para o arvoredo. Os homens nas canoas conduziram suas embarcações até a parede do rio e foram recebidos por outra chuva de setas e uma saraivada de pequenas balistas que ficavam nas torres daquele lado da paliçada. Pedras e toras giraram pelo ar e estilhaçaram e afundaram meia dúzia de canoas, matando os ocupantes, e os outros botes afastaram-se do alcance. Um grande clamor de triunfo elevou-se de dentro do forte, respondido por uivos bestiais de todos os lados. Devemos tentar passar? Perguntou Baltus, tremendo de ansiedade. Conan balançou a cabeça. Permaneceu com os braços cruzados, a cabeça um pouco inclinada, uma figura sombria e meditativa. O forte está condenado. Os pictos estão sedentos de sangue e não pararão até todos morrerem. E estão num número muito grande para os homens do forte matarem todos. Não conseguiríamos passar pela linha, e se conseguíssemos, não poderíamos fazer nada além de morrer junto com Valanus. Então, não há nada que possamos fazer para salvar nossas próprias peles? Sim. Temos de avisar os colonos. Você sabe por que motivo os pictos não estão tentando queimar o forte com flechas incendiárias? Porque não querem que as chamas avisem as pessoas que estão ao leste. Eles planejam acabar com o forte e depois ir para o leste antes que qualquer um saiba de sua queda. Podem inclusive cruzar o Rio do Trovão e tomar Velitrium antes de as pessoas perceberem o que está acontecendo. No mínimo, destruirão todas as coisas vivas entre o forte e o Rio do Trovão. Falhamos em avisar o forte e percebo agora que não teria adiantado nada se tivéssemos sido bem-sucedidos. O forte não tem tropas suficientes. Alguns ataques a mais e os pictos estarão nas paredes e rompendo os portões. Mas nós podemos avisar os colonos. Vamos, estamos fora do círculo que os pictos demarcaram em torno do forte. Vamos nos manter assim. Eles imprimiram um largo arco, escutando os aumentos e diminuições do volume dos gritos, marcando cada ataque e repulsa. Os homens no forte estavam mantendo sua posição, mas a selvageria nos gritos dos pictos não diminuía. Eles vibravam com um timbre que assegurava a garantia da vitória final. Antes de Baltus perceber que eles estavam prestes a conseguir seu intento, o trio desembocou em uma estrada que levava para o leste. Agora corra! Grunhiu Conan. Baltus cerrou os dentes. Eram 19 milhas até Velitrium, umas boas 5 até a enseada do Escalpo, além da qual começavam as colônias. Parecia o aquiloniano que tinham estado lutando e correndo há séculos, mas a excitação nervosa que revoltava seu sangue o estimulava a esforços hercúleos. Matador corria na frente deles com a cabeça próxima ao chão, rosnando grave. O primeiro som que os dois escutavam dele. Pictos na nossa frente! Afirmou Conan, abaixando-se em um joelho e examinando o chão à luz das estrelas. Balançou a cabeça confuso. Não posso dizer quantos. Talvez só um pequeno grupo. Alguns que não conseguiram esperar a tomada do forte. Vieram na frente para assassinar os colonos em suas camas. Venha! Logo avistaram à frente uma pequena chama por entre as árvores e escutaram um feroz e selvagem cântico. A trilha fazia uma curva ali e, deixando-a, eles cortaram por entre os arbustos. Poucos momentos depois, estavam olhando para uma visão hedionda. Uma carroça de bois na estrada carregava uma pilha de parcos utensílios domésticos e ardia em chamas. Os bois estavam próximos com a garganta cortada. Um homem e uma mulher jaziam na estrada, nus e mutilados. Cinco pictos dançavam ao redor deles com saltos e pulos fantásticos, erguiam machados ensanguentados. Um deles balançava o vestido manchado de vermelho da mulher. Diante da visão, uma névoa escarlate envolveu Baltos. Erguendo seu arco, ele alinhou a figura que fazia cabriolas, um vulto negro contra o fogo, e disparou. Alvoroçado, o assassino saltou e caiu morto com uma flecha atravessada no coração. Então, os dois homens brancos e o cão estavam sobre os assustados sobreviventes. Conan era animado meramente por seu espírito de luta e um antigo, muito antigo ódio racial. Mas Baltos estava incendiado pela ira. Ele encontrou o primeiro picto que se opôs com uma violenta pancada dividindo o crânio pintado e saltou por cima do seu corpo caído para pelejar com os demais. Mas Conan já tinha matado um dos dois homens que escolhera e o pulo do aquiloniano foi um segundo atrasado. O guerreiro havia caído com a longa espada atravessando-o no instante em que o machado de Baltos era erguido. Voltando-se para o picto remanescente, Baltos viu o matador sobre sua vítima, as grandes mandíbulas gotejando sangue. Ele nada disse ao olhar para as formas deploráveis na estrada ao lado da carroça em chamas. Ambas eram jovens, a mulher pouco mais que uma garota. Por algum capricho do destino, os pictos tinham deixado seu rosto incólume. E mesmo na agonia de uma morte horrível, ela era bela. Mas seu corpo macio e jovem tinha sido lacerado de forma terrível com muitas facadas. Uma bruma enevoou os olhos de Baltos e ele engoliu em seco. A tragédia o superou por um momento. Sentiu vontade de cair no chão, chorar e penetrar na terra. — Um casal jovem vindo da cidade — Conan disse enquanto limpava a espada sem emoção. — Estavam indo para o forte quando os pictos os encontraram. Talvez o garoto fosse entrar para o serviço militar, talvez fossem buscar terras à beira do rio. Bem, isso é o que acontecerá com todos os homens, mulheres e crianças deste lado do Rio do Trovão se não chegarmos rápido até Velitrium. Os joelhos de Baltos tremiam enquanto seguia Conan, porém não havia sinal de fraqueza nas longas passadas do Cimério. Existia uma afinidade entre ele e o grande bruto que corria ao seu lado. Matador não estava mais rosnando com a cabeça apontada para a trilha. O caminho diante deles estava limpo. A gritaria no rio chegava debilmente até eles, mas Baltos acreditava que o forte ainda estava aguentando. Conan parou de repente, soltando uma praga. Mostrou a Baltos uma trilha que seguia ao norte da estrada. Era antiga, tomada em parte por jovens gramíneas que há pouco tinham sido quebradas. Baltos percebeu o fato mais por instinto do que por visão, embora Conan parecesse ver no escuro como um gato. O Cimério mostrou onde rastros largos de vagões se desligavam da trilha principal, profundamente recortados nos moldes da floresta. — Colonos indo para Salinas — disse. — Elas ficam na beirada da marcha a 9 milhas daqui. — Maldição! Eles serão cortados e massacrados até o último homem. — Ouça! Um de nós pode ir avisar as pessoas na estrada. Vá em frente, acorde-os e os leve para Velitrium. Eu vou até os homens nas Salinas. Estarão acampados próximos aos pântanos. Não retornaremos pela estrada. Seguiremos reto através das matas. Sem mais nenhum comentário, Conan saiu da trilha e seguiu pelo escuro caminho, e Baltos, após observá-lo por alguns momentos, continuou ao longo da estrada. O cão ficara com ele e planava ameno aos seus calcanhares. Quando Baltos já tinha atravessado alguns vilarejos, escutou o animal rosnar. Voltando-se, examinou o caminho por onde tinha vindo, e assustou-se ao ver um brilho vil e espectral desaparecer dentro da floresta na direção tomada por Conan. Matador retumbou forte em sua garganta, o corpo rígido e os olhos duas bolas de fogo verde. Baltos lembrou-se da sombria aparição que arrancara a cabeça do mercador Tibérias, não muito longe dali, e hesitou. A coisa devia estar seguindo Conan, mas o gigantesco Cimério já demonstrara várias vezes habilidade em tomar conta de si mesmo, e Balto sentiu que seu dever era para com os colonos indefesos que dormiam no caminho do furacão vermelho. O horror do fantasma reluzente foi eclipsado pelo daqueles corpos moles e violados deitados ao lado da carroça em chamas. Ele correu pela estrada, cruzou a enseada dos escalpos e avistou a primeira cabana dos colonizadores, uma estrutura baixa e longa de toras lavradas. Em um instante, estava espancando a porta. Uma voz sonolenta perguntou o que ele queria. — Levante-se! Os pictos estão sobre o rio! Aquilo alavancou uma resposta imediata. Um grito baixo ecoou suas palavras e então a porta foi aberta por uma mulher vestindo poucas roupas. Seus cabelos pendiam desordenados sobre os ombros nus. Ela segurava uma vela em uma mão e um machado na outra. O rosto estava sem cor, os olhos arregalados de terror. — Entre! — ela implorou. — Vamos assegurar a cabana. — Não! Temos de ir para Velitrium. O forte não o segurará. Ele já deve ter caído. Não há tempo para se vestir. Pegue suas crianças e vamos. — Mas meu homem foi buscar sal com os outros. A mulher implorou, abrindo as mãos. Atrás dela, três jovens despenteados espiavam, piscando desnorteados. — Conan foi atrás deles. Ele os levará em segurança. Temos de nos apressar pela estrada para avisar as outras cabanas. Um alívio correu pelos traços dela. — Mitra, seja abençoado! — bradou. — Se o Cimério foi atrás deles, eles estarão a salvo se puderem ser protegidos por algum homem mortal. Em um turbilhão de atividade, ela apanhou a criança menor e arrebanhou os outros pela porta à sua frente. Baltus pegou a vela e a colocou no chão sob seu calcanhar. Escutou por um instante. Nenhum som vinha da estrada escura. — Você tem um cavalo? — No estábulo. — Ela grunhiu. — Ah, rápido! Ele a empurrou de lado enquanto ela tateava com as mãos trêmulas as trancas. Baltus tirou o cavalo e colocou as crianças em suas costas, dizendo para segurarem em sua crina e umas nas outras. Sérias, elas o encararam sem choros. A mulher apanhou o cabresto do cavalo e seguiu para a estrada. Ainda segurava apertado o machado e Baltus sabia que, se fosse encurralada, lutaria com a coragem desesperada de uma pantera. Ele ficou para trás escutando. Sentia-se oprimido pela crença de que o forte tinha sido revolto e tomado e que as hordas de pele escura já estavam subindo a estrada em direção a Velitrium, ébrios pela matança e sedentos de sangue. Eles viriam com a velocidade de lobos famintos. Logo eles viram outra cabana brilhando à frente. A mulher começou a gritar um aviso, mas Baltus a impediu. Correu até a porta e bateu. Uma voz feminina respondeu. Ele repetiu o aviso e em instantes a cabana expeliu seus ocupantes, uma idosa, duas jovens mulheres e quatro crianças. Assim como o marido da outra mulher, seus homens tinham ido para as salinas no dia anterior sem suspeitar de perigo algum. Uma das jovens parecia atordoada, a outra à beira da histeria. Mas a senhora, uma antiga e severa veterana da fronteira, calou-as abruptamente e ajudou Baltus a tirar os dois cavalos que estavam na estrebaria atrás da cabana e a colocar as crianças neles. Baltus queria que ela própria montasse em um deles, porém a velha balançou a cabeça e fez que uma das jovens moças cavalgasse. — Ela está grávida — grunhiu a anciã. — Eu posso andar e também lutar se chegar a tanto. Conforme saíam, uma das moças disse: — Um casal de jovens passou pela estrada ao pôr do sol. Avisamos para passarem a noite em nossa cabana, mas estavam muito ansiosos para chegarem ainda esta noite ao forte. Eles... — Eles encontraram com os pictos. Baltus respondeu logo e a mulher soluçou horrorizada. Todos estavam quase fora da vista da cabana quando em algum ponto atrás deles reverberou um longo e agudo grito. — Um lobo! — exclamou uma das mulheres. — Um lobo pintado e um machado na mão! — murmurou Baltus. — Vão! Acordem os outros colonos e levem-nos com vocês. Eu protegerei a retaguarda. Sem mais nenhuma palavra, a velha reuniu sua carga diante de si. Enquanto desapareciam na escuridão, Baltus podia ver os ovos pálidos que eram os rostos das crianças olhando por cima dos ombros em sua direção. Lembrou-se de seu próprio povo em Tauran e um momento de vertiginosa náusea se abateu sobre ele. Com uma fraqueza momentânea, grunhiu e ajoelhou-se na estrada. o braço musculoso caído sobre o pescoço maciço de Matador e sentiu a língua quente e úmida tocar seu rosto. Ergueu a cabeça e sorriu com um esforço doloroso. — Vamos, garoto! — murmurou levantando-se. — Temos trabalho a fazer! Súbito, um brilho vermelho tornou-se evidente por entre as árvores. Os pictos tinham incendiado a última cabana. Ele sorriu, como Zogar Sag espumaria quando soubesse que sua natureza destrutiva tinha levado a pior. O fogo avisaria as pessoas estrada acima. Elas estariam despertas e alertas quando as moças chegassem lá. Porém, seu rosto ficou sombrio. As mulheres estavam viajando devagar, a pé e com cavalos sobrecarregados. Os pictos eram rápidos e as alcançariam dentro de uma milha. Baltos assumiu sua posição atrás de uma pilha de toras caídas ao lado da trilha. A estrada a oeste dele estava iluminada pela cabana em chamas. E quando os pictos chegaram, ele os viu primeiro. Eram figuras negras e furtivas delineadas contra o brilho distante. Levando uma seta até a altura da cabeça, ele a liberou e uma das figuras caiu. As demais se misturaram às matas de ambos os lados da estrada. Matador choramingou pelo desejo de matança próximo. De repente, uma figura surgiu na beira da trilha sob as árvores e deslizou pela vegetação. A corda do arco de Baltos reverberou e o picto gritou, cambaleou e caiu nas sombras com a flecha atravessada na coxa. Matador deixou a pilha de madeiras e saltou para dentro dos arbustos que sacudiram violentamente. Então o cão retornou para o lado de Baltos, suas mandíbulas vermelhas. Mais nenhum apareceu na trilha. Baltos começou a temer que estivessem passando por ele através das matas e, quando escutou um som fraco à sua esquerda, disparou a cegas. Praguejou ao escutar a flecha se partir contra uma árvore, porém Matador esgueirou-se tão silencioso quanto um fantasma e logo Baltos escutou um choque e um gorgolejar e depois o cão retornou por entre os arbustos, aconchegando sua grande cabeça manchada no braço de Baltos. Sangue escorria de uma ferida em seu ombro, mas os sons na mata tinham cessado para sempre. Os homens, espreitando na beirada da estrada, sentiam o evidente destino de seus companheiros e decidiram que um ataque aberto era preferível a serem dragados para o escuro por um demônio bestial que não podia ser visto ou ouvido. Talvez tivessem percebido que só havia um homem atrás das toras. Vieram com um súbito ímpeto surgindo de ambos os lados da trilha. Três caíram com flechas que os atravessaram e o par restante hesitou. Um deles fez meia volta e correu estrada abaixo, mas o outro saltou por sobre a proteção de toras, seus olhos e dentes brilhando, o machado erguido. O pé de Baltos escorregou quando ia saltar e isso salvou sua vida. O golpe do machado cortou alguns cachos de seu cabelo e o picto rolou por sobre as toras por causa da força de seu golpe desperdiçado. Antes que pudesse se recuperar, Matador rasgou sua garganta. Seguiu-se um período tenso de espera no qual Balto se perguntou se o homem que fugira era o único sobrevivente da contenda. Obviamente, aquele era um grupo pequeno que ou tinha deixado a luta no forte ou vinha como batedores à frente do corpo principal. Cada momento que passava aumentava as chances de segurança das mulheres e crianças que iam para Velitrium. Então, sem aviso, uma chuva de flechas assobiou em sua retaguarda. Um uivo selvagem surgiu das matas ao longo da trilha. Ou o sobrevivente tinha ido buscar ajuda, ou outro bando juntara-se ao primeiro. A cabana em chamas ainda queimava, emprestando um pouco de luz. Então, eles estavam sobre ele, planando através das árvores na lateral da trilha. Ele disparou três flechas e jogou o arco longe. Como se pressentindo seu apuro, eles investiram sem gritar agora, mas num silêncio mortífero, exceto pelo movimento das passadas de vários pés. Baltos abraçou com ferocidade a grande cabeça do cachorro rosnando ao seu lado e murmurou. — Tudo bem, garoto. Vamos dar-lhes o inferno! E ficou sobre seus pés sacando o machado. Então as figuras negras inundaram por sobre as pilhas de toras e caíram sobre eles em uma avalanche de machados sanguinários, facas pontiagudas e dentes ferozes.